boa noite, sintoniza a Radar. Radar 97.8, alternativa. Radar. E na Radar, Viriato 25, a nova Toca do Lobo. Entre as 23 e 1 da manhã, pela última vez esta semana, a última da série de 5. Por aqui na pontinha da antena Radar 97.8 MHz Rádio Difusão. Nunca é demais lembrar a comodidade da versão online, www.radarlisboa.fm, ou a consulta interessada e interesseira no blog radar.blogspot.com. Praticamente tudo sobre radar na pontinha de um clique. Daí chamarmos-lhe às vezes Radio on Click. Boa noite. Seems to come through. So circumstances on the breaking back. Try to sit down is a therapy. Feriado 25 é a nova toca do Lobo Pontinha da Antena Radar, edição que une as noites de sexta para sábado e com iniciais entregues a Salvation, Marian Faithful. I was surprised, I was happy for a day in 1975. Quase sempre a mesma afinação, Ballad Sebastian. I was puzzled by a dream. The state I am in now. Stayed with me all day in 1995. My brother had confessed he was gay and took the heat off me for a while. He stood up with a sailor friend, made it known upon my sister's wedding day. I got married in a rush to save a kid from being deported. Now she's in love. Oh, oh, oh, I was so touched, I was moved to kick the crutches from my crippled friend. again, oh yeah. Eis as iniciais de Viriado 25, onde se inscreveram os Balan Sebastian. É uma recordação da State I Am In. É relativo a uma BBC Radio Session. Esta sim refere-se a uma inscrição nos Fresh Cuts, New Cuts, se quiserem, ainda há pouco tempo. School of Seven Bells, álbum Alpinisms. I Am Under No Disguise. I am under no disguise. última da semana, sexta para sábado, pontinha da Antena Radar, até à uma da manhã, entre soltas, onde se incluíram os Binário. Tema Funeral, ou Funeral, se preferir. Tiralinhas, uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. É mais daqui a pouco no, na edição desta noite de Viriato 25 Tiralinhas com Ana Cristina Ferrão. Ocupámos 4 noites com conversas com Oscar Niemeyer, mas não há mais, eram apenas 4 peças originais. Hoje saltamos para um tópico de socorro, a velha história do elefante acorrentado. Mais daqui a pouco, 23h30. New Cuts, Lila Downs, Perro Negro. Por la calle, una sombra se dibuja el eco frío donde va. Ese perro, perro negro, entre el humo que aparece por el bar. No se encuentra con la parca, porque se hizo un trato para gobernar. Ese perro apareciera de Nahual. Corre, salta, brinca, salta de la barda, por si acaso. Escucha la corriente de la calle que te va diciendo, la banqueta que va murmurando, las palabras que van caminando, las paredes, busca la verdad. Dice la verdad, dice la verdad. Viriado 25, estamos muito perto do Tiralinhas da Noite. Joseph Arthur and the Lonely Astronauts. Heart's a Soldier. You can't get to Brooklyn riding on the

Cindy Williams. I didn't mean to wish you would bring your love back to me instead of leaving. But if fishes were horses, I'd have a ranch. Come on, give me another chance. Estamos certos, onde ainda se ouve Lucinda Williams. É o último álbum, Little Honey, If Wishes Were Horses. Onde, se não na Radar. Neste caso, 23:01 da manhã, segunda à sexta, Viriato 25, a nova Toca do Lobo. Ainda Ryan Adams and the Cardinals a seguir. Fix It. Nos minutos que antecedem mais uma e a última colher de blues com Danko Jones. Bem-vindos aos grandes sons. Armada Radar preparada para de segunda a oito invadir Austin, Texas para mais um South by Southwest. Vamos ver se é a música que supera a crise. Se a crise que... Tchic, tchic, tchic. De António Sérgio para Radar 97.8 MHz Rádio Difusão online radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. Michael Jones outra vez, desta vez muitos temas para B-Sides. 26, 27, temos dado a volta deles nas colheres de blues desta semana, em Viriato 25, pontinha da antena radar. More of the same, stuff. As atividades ao longo de 5 noites na semana para Danko Jones, álbum multi-temas B-Sides. Yeah. to run. They went out to the mud club and they both got to run. Da semana com B-Sides, o álbum novo, 27 temas de Danko Jones. Terminamos as passagens sucessivas com este The Return of Jack and Judy, de origem bem habitual e conhecida, Ramones. Estamos muito perto da meia-noite, vamos revisitar os assuntos da noite na Radar. Logo a seguir à uma da manhã, quando terminar Viriado 25, à hora do bolo com João Brazão. Depois, é isto, para não falarmos do álbum de família, mas isso temos tempo na segunda hora. Depois, entre as duas e as três, o Palco Radar, que tem rodado ao longo da semana, tem um compacto exatamente dedicado a um espetáculo de arrasar, entregue, imaginem, Queens of the Stone Age. Assim vamos até à meia-noite. Mantenham o equilíbrio. Já voltamos. Para sabermos o que nos reserva o futuro, devemos primeiro olhar para o passado. E foi isso que David fez. Psycho Killer. Road to Nowhere. Nothing but Flowers. Burning Down the House. Once in a lifetime. Once in a lifetime. Coliseu de Lisboa, 28 de Abril. Apoio Radar. Bilhetes já à venda. De Viriato 25, nova Torre do Lobo na pontinha da antena Radar 97.8 MHz Rádio Difusão. A edição reúne sexta a sábado. Mais uma notinha última para avisar que a maior, ou uma das maiores Hebdos de banda desenhada da Europa, a Gambusine, retomou a segunda série, recomeçou a segunda série. O número 1 está já disponível. O contacto é Teresa Pestana, apartado 67-3200-909, Lausanne. O endereço mais simples para o e-mail é gambusine@hotmail.com. Experimente o contacto. Nothing will harm you. Oh,

have come my way. It's here I'd stay. Her voice so soft, her words are calm. Under her spell, my fear. As iniciais da segunda hora de Viriato 25. É a noite que já uniu, sexta a sábado. Primeiro um pouquinho da contribuição de Jocelyn Pook, mais uma para a banda sonora de Eyes Wide Shut. Foi, no caso, a repetição da Masked Ball, com um intervalo de uma semana, por aqui na passagem Viriato 25. É a nova toca do Lobo, a gente tem que aproveitar. Depois, Kathleen Willison, Tenderness, o tema para o álbum Close to You, faz parte de uma compilação de jazz britânico chamada A Fist of Basho. It was great. Tenho falado com elas ao longo da minha vida muitas vezes. Estão-me a cortar a liberdade. Como havia gente no corredor, eu dizia: finge que está a correr bem. E a gente: no dia seguinte, dizemos: meus amigos, aquilo é que foi, Ana. Foi considerado até um pouco, enfim, desnecessário. Não posso fazer aquilo de dia, não vou começar a fazer matinés. Portanto, beijar era proibido. Aquelas menininhas deliciosas, de chupa-chupa e mini saio do... Pá, tu não tens vergonha. Extraordinário. Fala com ela, um programa de Inês Menezes, na Radar. Sábados ao meio-dia, repete domingos às 7. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Viriato 25 é a última emissão da semana, segunda à sexta, terça, sábado, 23, 1 da manhã. Assim o horário nos dá o regime. Por aqui ficam os Get Well Soon. regresso às soltas em Viriato 25, é a segunda hora. Estamos muito perto, não assim tão perto como isso, mas de qualquer modo a cerca de 12, 13 minutos de completarmos a dedicatória a Howie Galvin, The Listener, no Boomerang. Foram entretanto os Get Well Soon, Which Rust in the Fire. Inscritos há pouco tempo nos nossos New Cuts, vem numa compilação oferecida pela Rock and Folk, Fires of Rome. I never wanted to hurt you, I never wanted to make you feel this way. I never wanted to break you, but we all have an appointment with the flame. Recente inscrição nos New Cuts, Fires of Rome, por que não Empire of the Sun? Há um tema curioso, este We Are the People, no álbum recém-editado Walking on a Dream. Seven fun, we sharing each other, and Empire of the Sun foi uma saliência nas soltas de Viriato 25, segunda hora até à uma da manhã, é a última da semana. O tema chama-se We Are the People. Antes, um pouquinho de Boomerang. Yes. Eagles of Death Metal. Prissy Branson. Slide, slide, and then we shake it to the Radar. Cução da Lola, radar. Janela da Costa na área. Radar. Reggae. Folgam os espíritos. Janel deu-nos este ideia há muito tempo, não sabia para o que iríamos usar, nunca foi com má intenção, mas não é reggae mesmo, era para anunciar a Radar, e neste caso o Boomerang, com o completar da dedicatória a Howie Home, que começámos ontem, The Listener. Never wash that hand. Ele vai desculpar-te, com certeza. Like another lost soul, living life, something less than a man. My land is embraced by the sun, warming up the shattering the shadows from every dark hole till we sing the high peaks. Ready to witness, ready to be shown. Deal with the truth, leave love alone. Thank you. noite dentro na Radar e na edição de Viriado 25, última da semana. Tínhamos prometido concluir hoje a passagem que iniciámos ontem para Howie Home, Howie Galb, The Listener. Álbum de 2002, praticamente 2003, na Thrill Jockey. You can bumble up your own birthday party just by showing up 1 year late. Foul up playing in traffic just by trying to concentrate. It was gonna be easy, should have been a guess. All you had to do was lie there. All you had to do was lie. To do was lie there. But apparently that could be too much to ask or even try. To try or even ask. Be too much to even supply. Duas noites em Boomerang para The Listener, álbum da Thrill Jockey 2002-2003, chama-se genericamente Howie Home. The Listener é Howie Galb, numa altura fortemente influenciada pelas suas duplas ligações, não só a casa, Arizona, como a onde encontrou um amor de vida, a Dinamarca. Howie Galb, The Listener. Fim das duas dedicatórias em Viriado 25 e em pleno Boomerang. Final vai continuar. Os temas de ontem eram Dumi, Dumi, Dumi. Os da noite de hoje, francamente, mais uplifting. Uplifting ao ponto a que se pode pedir a Howie Galb para ser uplifting. Ou até a little rough. Caminho da 1 da manhã, Viriado 25 na Radar, a Toca do Lobo, a nova Toca do Lobo, com uma ponta da língua a prometer cerca das 0,50, 0,50 e pouco. If we are wise, we know that there There's always tomorrow. There's so much to do. Do before you die. Do, do, do before I die. Go and find someone like you to give all my love to. Till the ocean of commotion all runs dry. Just to hang on with him. Leave him up eating on his feet and maybe learn him to fly. If there is a load you have to bear that you can't carry, right up the road, I'll share your load. You just call me, call me, call, call me. Do, do, do.

Isabel Antenna. Finais de mais uma dupla hora de Viriado 25, nova Toga do Lobo na Radar e até de uma semana inteirinha de atividade junto a vós. Na ponta da língua, esta semana elegeu o CD compilação da revista italiana Sonora em homenagem a Frank Zappa. Ouvimos-lo no início deste tópico. Recuperamos de Duruti Calm e também um pouquinho de Hector Zazu e Ryuichi Sakamoto nos sons finais da edição de hoje. E da própria semana. Ficam os votos de boa noite, o habitual take care. Una bonita mañana, en un pueblo muy delicado, un hombre y una mujer maravillosos gritaban en la pública plaza. Mis amigos, yo quiero que sea reina, quiero ser reina, ella reía y temblaba. Él hablaba a sus amigos de revelación, de prueba terminada. Il se pone una contra el otro. Y claro que fueron reyes durante toda una mañana. Radar, the alternative. Alternative.